Só Deus pode me julgar. Ei, Camila CDT, respeito é pra quem tem. Pra quem tem. Respeito é pra quem só tem. Pra quem tem. Respeito é pra quem tem. Tem. Pra quem tem. Tem. Tem. Ai. Vai ser preciso muito mais pra me fazer. Recua. Minha autoestima não é fácil de abaixar. Olhos abertos, fixados no céu, perguntando a Deus qual será o meu papel. Fechada porque não me expõe meus pensamentos, com receio que eles possam causar constrangimento. Só, será que é isso? Não cumprir compromisso, abaixar a cabeça e se manter omisso. A hipocrisia, a demagogia, sem entregue a orgia, sem ideologia. Só, a maioria fala do amor no singular. Se eu falo de amor é de uma forma impopular. Quem não tem amor pelo povo brasileiro não me representa aqui, nem no estrangeiro. Uma das piores distribuições de renda. Antes de morrer, talvez você entenda. Confesso para ti que é difícil de entender. No país do carnaval o povo nem tem o que comer. Ser artista, popstar pra mim é pouco. Não sou nada disso, sou apenas mais um louco, clamando por justiça, igualdade racial. Preto, pobre, é parecido, mas não é igual. É natural o que fazem no Senado. Quem engana o povo simplesmente renuncia o cargo. É não caçado, abre mão do seu mandato. Nas próximas eleições, mata a cara como candidato. Povo sem memória. Caso me esquecido, não foi assim comigo. Fiquei como bandido, se quiser reclamar de mim. E reclame. Mas fale das novelas e dos filmes do Bandame. Que teve no Brasil, no programa do Gugu. Rebolou, viajou, agachou e mostrou. Volta pra América e avisa pra Madonna, Madonna. Que aqui não tem censura, meu país. É uma zona. E não tem dono, não tem dona. Nosso povo tá em coma. Erga sua cabeça, que é verdade. Mantenho minha cabeça em pé. Fale o que quiser, pode vir. E já é, e junto com a e sem da mão. E só Deus pode me julgar. Por isso eu vou na fé. Mantenho minha cabeça em pé. Fale o que quiser, pode vir. E já é, e junto com a e sem da mão. E só Deus pode me julgar. Como pode ser tragédia a morte de um artista? E a de milhões, apenas uma estatística. Fato realista, de dentro do Brasil você que chorava lá no gueto, ninguém te viu. Sem fantasia, realidade dói. Segregação, menosprezo é o que destrói. A maioria, esquecida no barraco. Quem ainda é algemado, extorquido e assassinado. Não é moda, quem pensa incomoda. Não morre pela droga, não mira massa de manobra. Não idolatra a filha da puta da TV. Não deixa se envolver pra depois não se fuder. Pra quê? Por quê? Só tinha Paquita Loura. Continua sem preta como apresentadora. Novela de escravo, a emissora gosta. Mostra os pretos te matando pelas costas. Faz confusão na cabeça de um moleque que não gosta de escola e admira. Clink, clack, mão na cabeça. Quando for roubar dinheiro público, pense, não esqueça. Que na sua conta tem a honra de um homem envergonhado ao ter que ver sua família passando fome. Ordem, progresso e perdão. Na terra onde quem rouba muito não tem punição. Eu mantenho minha cabeça em pé. Fale o que quiser, pode vir. E junto com e sem dano. E só Deus pode me julgar. Por isso eu vou na fé. Eu mantenho minha cabeça em pé. Fale o que quiser, pode vir. Que já é. Junto com a mulher. Sem demorar. É. E só nos pode me julgar. Por isso eu vou na fé. Eu tenho minha cabeça em pé. Fale o que quiser, pode vir. Que já e junto é. Com a mulher. E sem demorar. É. E só nos pode me julgar. Por isso eu vou na fé. Eu tenho minha cabeça em pé. Fale o que quiser, pode vir. Que já e junto com a mulher. E sem demorar. É. E só nos pode me julgar. Por isso eu vou na fé.